nós vivemos. Assim é o amor, o primeiro amor que nós temos. Nunca deixa de estar, no melhor, no pior. Sempre vamos chamar sentimento maior. And the sea, stay with us till the end of time. What will ever be mine is the passion that you and I feel. Of all the loves in my life and all the passions we hide, it is only the first that will never be gone. Choro eu, choro eu, ai choro. a sonhar perdida na beira. Tinha alma de sonhador, queria ver o mundo. Vê-se um homem sempre a lutar, uma vida inteira. Queria ser poeta e cantor e conseguiu tudo. E hoje aqui estou com o mesmo olhar. Essa criança já não sou, mas sou lá no fundo o mesmo de sempre. Para si que vive fora de Portugal, este ano tem que ser diferente. Vamos adiar os beijos, os abraços e mostrar todo o nosso afeto, mantendo uma distância social. Evite as deslocações fora de casa, além daquilo que é estritamente necessário. Seja responsável por si e pelos outros. Juntos vamos vencer o vírus. Seja um agente de saúde pública. Muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E mais uma vez estamos juntos para a emissão Portugal em Festa. Como todas as quarta-feiras, estaremos juntos até ao meio-dia. Na minha companhia, eu sou o Vitor, como vocês já sabem. E estou cá para vos dar a melhor música portuguesa e brasileira, sem esquecer as nossas anedotas. Espero estar tudo bem por aí. Que estão prontos para passar 3 horas de boa música, de boa disposição. No 96.2, Rádio Arconciel. Preciso de ti, vem amor, vem comigo conquistar outro mundo, outro lugar. Então tiveram a ouvir os 25 anos de carreiras do grande artista Tony Carreira, onde também nos deu os bons conselhos desta doença do Covid-19. Nova Orgi, 20 minutos aqui na Rádio Arconciel. E seguimos agora com música, sempre com música, com o novo trabalho de Luís Manuel, Renasci. Chorei saudades de ti. Vivo preso no teu olhar. Sou louco por te amar. Preciso de ti. Vem amor, vem comigo conquistar outro mundo, outro lugar. Nada me fará parar, porque eu renasci. Seguimos com o jovem artista Filipa Duarte, Paixão Latina. Paixão Latina. E vamos lá devagarinho. Tua boca e o teu olhar. Fiquei tão perdido.

e nem ciúmes que nos magoa. Vamos só falar de amor, vamos só falar de amor. Pois esta distância que nos separa e que nos mata e que nos causa tanta dor e que nos causa tanta dor. E ficamos sempre com amor quando mais te amo que a ti. Acordei com saudades da criança que eu já fui. Sinto saudades de abraçar, de beijar, de brincar, de ser livre. Sinto saudades de um tempo que demora a voltar. Mais um dia começa sem nada por dizer. O próprio ano invento uma peça. Dias difíceis, futuro incerto. Todos lutamos para que tudo dê certo. Esperança de

Se a saudade apertar, eu chego rei e me transbora. Boi pula cavalo e boi, coração pulando o peito, lembrando o amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim, coração pulando o peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim, coração pulando o peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, hoje não fico de fora, se a saudade apertar eu chego rei e me transporta. Nada me rouba um peão apaixonado, que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje não fico de fora, se a saudade apertar eu chego rei e me transporta. Olá, sou a Helena Correia. A minha música passa na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos. Parabéns para ti. Sim, Helena Correia, parabéns para ti. Parabéns para ti, sim. Então, se quiser fazer alguma dedicatória a um familiar, um amigo, ou fosse, não hesita, 02 38 43 48 00 ou simplesmente para dizer um bom dia, como todas as quarta-feira. Então vamos lá. Tudo, amei por nós dois. Tu nunca lutaste pelo nosso amor. Dizias que eu não te fazia feliz. Já tinhas alguém que gostava de ti. Já sei a verdade, não me enganas mais. Se gostas mais dela, meu querido, então vai. Ai, eu não me importo, te juro que não. Mesmo que magoe o meu coração. Se tu já tens outra, que sejas feliz. Paixão, tu nunca lutaste, que desilusão. Dizias que eu só pensava em mim, mas tinhas alguém para te seduzir. Já sei a verdade, não me enganas mais. Se gostas mais dela, meu querido, então vai. Ai, eu não me importo, te juro que não. Mesmo que magoe o meu coração. Tu já tens outra, que sejas feliz. Parabéns para ti. Photoshop só brilhante. Conheci

mais a direção. Travessando os cães a ganir, rua forte da podridão. O número 69, o cemitério ao lado. Um abraço do Ruizinho, tantos por cá têm passado. Que Deus do céu nos acuda e nos livre do diabo. Seguimos agora com Capitolina, a Brioleta faz-me um filho. Eu sou fã de vários artistas, dos maiores de Portugal. E depois passaremos uma pequena anedota que depois... Eu já passei há pouco a prever a diferença de homem e a mulher. Vamos ver qual é. Virem onde está escrito a mão por mim. Faz meu filho, Mel Monteiro. Faz meu filho, José Reza. Faz meu filho, Sérgio Rossi. Faz meu filho, ó canário. Faz meu filho, Rui Bandeira. Faz meu filho, José Manoa. Faz meu filho, ó Belito. Faz meu filho. Que criou assim, aquilo foi divulgado por toda a gente, porque foi a diferença entre o homem e a mulher na casa de banho, porque os homens perguntam sempre porque é que nós as mulheres levamos muito tempo na casa de banho. Eles dizem, elas levam numa eternidade, e hoje eu vou explicar o que é que acontece. Nós entramos, a minha mãe sempre me disse quando eu comecei a sair à noite, filha, nunca te sentes numa sanita que não é tua. Olha, podes apanhar doenças e ficar grávida. E a gente acredita nas nossas mães. A nossa mãe é aquela... Se a nossa mãe diz é porque é verdade. Sábado à noite, casa bem dos homens não tem ninguém. Casa bem das mulheres, parece que toda a gente se lembra quando a gente tem vontade. O que é que a gente faz? A gente vai para a fila, trocamos a perninha e os bracinhos, olhamos umas para as outras com os caras parvas, despacha-te com isso que estou dentro de uma pinguinha. E passado meia hora, já a gente entra dentro da casa de banho e começa tudo. A gente vai fechar a porta não fecha. Então o que é que a gente faz? Mas na porta. Vamos tirar a mala.

os teus desejos. Quero esta noite me perder. Em teus braços quero enlouquecer. E faz-me acreditar que és o meu condor. Vou voar contigo louca, louca, louca com o nosso amor. Cintura com cintura, aperta-me ao teu jeito. Balança o teu corpo mais e mais. Cintura com cintura, encosta o teu peito. Tu és minha loucura, és demais. Cintura com cintura, aperta-me ao teu jeito. Balança o teu corpo mais e mais. Cintura com cintura, encosta o teu peito. Tu és minha loucura, és demais. Chegar o fim da emissão com Safira, vai, vai, vai. Eu, para mim, foi um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Um enorme orgulho. Se eu quero sair, eu vou para curtir, para gingar, olhar as estrelas. Vamos encontro quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, para outra emissão Portugal em Festa. Eu já não é assim, só quero estar comigo para amar. E como sempre, a melhor música portuguesa. Canto e não quer ficar. Daqui lá, portem-se bem, bom fim de semana a todos. Cuidem de vocês, cuidado. Sim, vai, vai, vai, quando me quiseres já. Não se esqueçam, sentem usar a nossa rádio, a vossa rádio. Chama-te amor, a Safira, que há dentro de mim. Vai, vai, vai, quando me quiseres já foi o fim. Porque eu já a alegria não saio daqui. E na multidão sou feliz. Vai, vai, vai, quando me quiseres já não quero mais. Do beijo que... Daqui lá, força, coragem. Tudo de bom, tchau, tchau e até quarta-feira. Tchau, tchau. Vai, vai, vai, quando me quiseres já foi o fim. Porque eu já a alegria não saio daqui. E na multidão sou feliz. Eu quero sair, eu vou para curtir, para gingar. Olhar as estrelas no céu, não é para mim, pois eu quero é dançar. Eu já não é assim, só quero estar comigo para amar. Se sair vai amuar, encosta-se um canto e não quer ficar. Não queria ir embora. Vai, vai, vai, quando me quiseres já não quero mais. O beijo que me deste ficam jamais. Vou chamar-te amor, a Safira, que há dentro de mim. No beijo que me deste ficam jamais. Vou chamar-te amor à safira que há dentro de mim. Vai, vai, vai, quando me quiseres já foi o fim. Porque eu já a alegria não saio daqui. E na multidão sou feliz. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Aprovada com os votos contra do PS e com os votos a favor das restantes bancadas presentes na Comissão de Saúde.